Você não se importa de me ver chorar. Mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui. Tá machucando sim, mas vai passar. Caicó vai, Caicó vai. És aí, eu não te esquecer. O meu coração não mudar. És aí, porque se eu resolver tirar você da minha, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. És aí. Pra maltratar seu coração, Jorge e Xande Avião. Vai, Babadook, vai. Simbora! Você não se importa de me ver chorar. Eita, Isaías. Mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, Marcumã. E tá machucando sim. Quem tá rezando pra esquecer aquela pessoa aí? Toma uma dose e canta com o avião. Não balança. Essa aí, eu não encontrar ninguém melhor do que você. Essa aí, eu não te esquecer. O meu coração não muda. Para que coração, Jorge e Xande Avião.